Perdeu o pai. MP3. Ficou pequeno, ficou estreito. Perdeu o pai. Perdeu o pai. Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Minha percussão vê, a linha de frente vê, e a galera vê. Eu vou cantar assim. O cara mudou de morada, toda vez no boteco da esquina. Todo mundo tá à sua procura, vacilando na quebrada, a galera do ensino. O cara mudou de morada, toda vez no boteco da esquina. Presta atenção, nego, que eu vou ensinar a pergunta que não quer calar, olha. Nego emprestado por quê? Nego fiado por quê? Nego emprestado por quê? Vacilão. Pega emprestado por quê? Pega fiado por quê? Pega emprestado por quê? Pega fiado por quê? Ele disse que a gente ia se bater. Perdeu o pai. Perdeu o pai. Perdeu. Perdeu o pai. Perdeu o pai. Perdeu o pai. Sua casa caiu, meu rapaz. Vem cá, nego bom. Vem cá, menina de frente. Minha pega o som, presta atenção aí pra fazer com a gente, hein? Aqui, ó. Um, dois, três. Obrigado, gente, pelo carinho. carinho, família no estilo. Muito feliz por estar aqui nessa terra maravilhosa, Fortaleza. Obrigado pelo carinho e vamos trazer com certeza o de melhor da gente pra vocês, nosso som maravilhoso de Salvador, Bahia, Brasil. Família no estilo, obrigado, hein, gente!